Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 156ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Depois de encerrada a série de programas que teve início na primeira sexta-feira de 2013, centrada em estilos musicais, com uma predominância de canções portuguesas, hoje iremos nos centrar em vozes femininas. Na semana passada, foi assinalado um pouco por todo o planeta o Dia Internacional da Mulher. Dia 8 de março, que neste espaço radiofónico serviu para afinar a referida sequência especial de emissões. Desta feita, com 7 dias de atraso, iniciamos com uma das vozes de donzelas mais facilmente reconhecidas pelo povo lusitano, Dulce Pontes, que interpretou Canção do Mar. Recuemos cerca de 50 anos, até à primeira metade do século XX. Em 1943, estreava nas salas de cinema a longa-metragem O Costa do Castelo, que deu a conhecer melodias como Cantiga da Rua, mas no seu elenco constava também Milu, que protagonizava a bela canção A Minha Casinha. Que saudades eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar, a contar vindo do céu. O meu quarto lembra um ninho e o seu teto é tão baixinho que eu, ao vir para me deitar, abro a porta em tom discreto, digo sempre: Senhor teto, por favor, deixe-me entrar. Tudo podem ter os nobres ou ricos de algum dia, mas quase sempre o lar dos pobres tem mais alegria. De manhã salto da cama e ao som dos pregões da alfama trato de me levantar, porque o sol, meu namorado, rompe as frestas do telhado e a sorrir vem me acordar. Corro então toda ladina, minha casa pequenina, bem dizendo só cristão. Deitar cedo e cedo erguer da saúde e faz crescer, diz o povo e tem razão. Tudo podem ter os nobres ou os ricos de algum dia, mas quase sempre o lar dos pobres tem mais alegria. Durante décadas, a mulher portuguesa mais reconhecida e respeitada no estrangeiro tinha por nome Amália Rodrigues. A fadista interpretava produções musicais melodiosas como Foi Deus. Não sabe ninguém, porque canto fado neste tom magoado de dor. Sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto.

Esteja bem. Esteja com a Antena Web. Aqui e além, por esse mundo fora, muitos escreveram e ainda escrevem verdadeiras palavras de ouro. Todas as sextas-feiras, na Antena Web, pelas 17h40, trazemos-lhe um pouco dessa extraordinária literatura. Com Luís Gaspar, Palavras de Ouro. Às sextas-feiras, pelas 17h40, aqui na sua Antena Web. Caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Bem-vindos a mais um Tempo de Antena aqui na Rádio Antena Web. O que é nacional é bom. Carlos Bonaparte também concorda. Por isso, traz-nos uma hora completa de música portuguesa e ainda entrevistas com os nossos artistas nacionais. Desde músicas e bandas até pintores, escultores, atores e realizadores. Venha conhecer os tesouros que temos no nosso país, das 18 às 19, todas as sextas-feiras, na Antena Web. Antena Web. Sintoniza-te. Segunda parte, façamos a segunda e última exceção em relação à nacionalidade das intérpretes. Contudo, quando a cantora seguinte nasceu, Cabo Verde ainda era território de Portugal. Deste país africano surgiu Cesária Évora, de quem temos saudade. Quem mostrava esse caminho longe? Que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando meu. Quem mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando meu. Saudade, saudade, saudade. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade. Desce a terra sem enclave. Saudade, saudade, saudade, desce a terra sem enclave. Que dadas teri poquito, sa matia su na quitacto, o echo chronia na ta filisu. Το βλέμμα σου το καστανό, το δάκρυ σου το γαλανό, πάλι να πιω και να μεθύσω. Σοδά, σοδά, σοδά, που θα πει σε θυμάμαι. Σοδά, φως μου να το κάνει. Να μ' αγαπάς και να με θες για 14 ζωές και πάλι εμένα δεν μου φτάνει. Σοδά, σοδά,

Nos anos mais recentes, o agrupamento musical Diolinda apareceu a voz inconfundível de Ana Bacalhau. Entre as notas tocadas pelos seus três familiares, Ana traz-nos um clandestino. A noite vinha fria, negras sombras a rondavam. Era meia-noite e o meu amor tardava. Nossa casa, nossa vida foi de novo revirada. À meia-noite o meu amor não estava. Ai, eu não sei onde ele está. Se a nossa casa voltará. Foi esse o nosso compromisso. E acaso nos tocar o azar, o combinado a não esperar, que o nosso amor escondida quis nem o saber, esperei. Era meia-noite e o meu amor tardava. E arranhada pelas silvas, sei lá eu que desejei não voltar nunca. Amantes outra casa. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a melodias interpretadas por vozes femininas, numa forma de recordar o Dia Internacional da Mulher, que foi assinalado na semana passada, a 8 de março. Iremos encerrar com aquela que é, e se os meus amigos ouvintes me permitem exprimir a minha opinião, a voz mais bonita e mais bem construída entre as cantoras portuguesas com sucesso. Madre Deus é o nome do conjunto, Teresa Salgueiro era a sua vocalista principal. Em 1994, no álbum de estúdio O Espírito da Paz, Teresa e os Madre Deus protagonizavam a canção Senhores da Guerra. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Espera.